Bom sábado. Deus seja louvado pelo dia que nós hoje temos, por esta igreja muito simpática, da qual eu começo cada vez mais a ter uma ligação sentimental e emotiva, posso assim dizer, visto que sou sempre muito bem recebido, sou algumas vezes convidado para aqui estar, e eu quero, em primeiro lugar, se me puderem permitir, agradecer a Deus, acima de tudo, pelo privilégio que me dá a honra e a grande responsabilidade de pregar a sua palavra. Em segundo lugar, aos líderes desta igreja, pela simpatia, pelo cuidado que tiveram, entre tantas pessoas, certamente neste país, com muito melhor dom, com certamente, quem sabe, até mais consagrados, para poderem serem privilegiados com esta missão tão nobre que é falar da palavra de Deus. Mas eu quero agradecer também a vocês e à igreja, então, de Pedroso, por esta oportunidade. Irmãos, eu queria que abríssemos como passagem inspiradora deste sábado uma passagem que se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, e a partir do versículo 12. Eu gostaria que todos pudéssemos abrir, mantenham depois esta passagem aberta, porque nós, no decorrer da mensagem, vamos voltar a este tema. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar torpedos diante dos filhos de Israel, lançando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Assim, tens também alguns dos que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, na qual o novo nome será escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Esta passagem, irmãos, certamente é conhecida de muitos de vocês. Eu gostaria de vos dizer uma coisa, e agora permito-vos isto em forma de desabafo. Eu gostaria de fazer um apelo, em primeiro lugar, que centrassem esta manhã a vossa atenção na mensagem e não no pregador. É um pedido muito especial que eu faço. Porque esta mensagem eu sinto do fundo do meu coração que não vem de mim. E a prova, irmãos, eu senti esta semana que esta mensagem é tão importante que eu acredito que dos sermões que Deus já me deu o privilégio de poder apresentar é aquele que eu sinto profundamente no meu coração que é aquele que Satanás mais odeia. Ele fez tudo e faz tudo para que este sermão não fosse esta manhã apresentado. Irmãos, eu só queria que também sentisse uma coisa. Eu dou graças a Deus, porque Deus pegou em homens na Bíblia, assassinos, adúlteros, para serem usados para escrever aquilo que nós hoje temos como a Sagrada Escritura. Por isso, irmãos, eu não sou mais santo que nenhum de vocês aqui. Sou muito mais pecador. Mas da mesma forma que Deus pegou em homens, assassinos, adúlteros, perseguidores, como Paulo, e transformou-os em ferramentas úteis para a obra, Deus poderá fazer isso com qualquer um de nós, incluindo a minha pessoa também. E o apelo que eu vos peço é, centrem a vossa atenção unicamente na mensagem. Porque esta mensagem é uma mensagem que, de facto, Satanás odeia. O tema que eu queria hoje abordar é um tema que hoje nós falámos na Escola Sabatina sobre união, certo? Pois, irmãos, o tema que eu hoje vou falar é um fator que no presente tem sido motivo de desunião na Igreja. E que motivo é esse? Eu queria começar por dizer também uma coisa. Eu não conheço a Igreja de Pedroso, por isso, afundo, estou à vontade para poder falar. É um privilégio de quem a visita e está aqui. Segundo lugar, para as visitas que se calhar estão aqui pela primeira vez ou que são recentemente visitas na Igreja, sintam uma coisa, irmãos. Nós somos uma família espiritual. Nos tratamos por irmãos, certo? E por vezes as famílias necessitam de se sentar para resolver os problemas. Se nós não nos sentarmos para resolver situações que nós sentimos que precisam de ser resolvidas, então o problema vai persistir. As dúvidas e o desunião vai aumentar e vai continuar. Por isso, entendam isto como uma conversa de família, de alguém que precisa de refletir sobre os seus próprios problemas como Igreja. Por isso, as visitas dos nossos amigos não levem a mal se nós, de facto, hoje falarmos de um tema que para vocês pode não nos dizer muito. Mas para aquele que é adventista do sétimo dia, o tema de hoje faz muito sentido. Eu gostaria de introduzir com uma outra história, a mensagem desta manhã. Todos aqui já ouviram falar de uma história chamada Cavalo de Troia. Já ouviram falar? Quem conhece a história do Cavalo de Troia? Muita gente. É bom. Para aqueles que não conhecem, vou fazer um rápido resumo desta história. Bom, é assim, esta história não há certezas absolutas que ela tenha conhecido tal e qual é narrada. Isto é uma das histórias das Odisseias de Homero. É um épico grego que conta uma grande aventura, cá está, uma epopeia do povo grego, de uma conquista de uma cidade fortemente muralhada que era Troia. Pois bem, o motivo desta guerra, conta-nos a história, que foi porque um dos príncipes de Troia levou uma das rainhas da Grécia, levou-a, como quase que roubou-a ao seu marido e levou-a para essa cidade. Quando este rei grego soube desta situação, reuniu todo um grande exército e tentou conquistar Troia. Mas Troia era uma cidade fortemente muralhada, irmãos. Foi impossível aos gregos penetrar naquela cidade fortemente muralhada. E conta-nos a história que este cerco a Troia durou cerca de 9 anos. Vejam bem, 9 anos. Isso prova que Troia era uma cidade que tinha abastecimento de água, conseguiam ter os seus próprios mantimentos e resistiram durante 9 anos. E o que é que levou, ao fim de 9 anos de cerco desta cidade, a que aquela cidade finalmente caísse? Pois bem, os gregos resolveram testar uma outra estratégia. Pois bem, nós não conseguimos atacá-los por fora, como é que nós vamos conseguir então atacar? Qual será a nossa estratégia? Atacá-los por onde? Não tenho medo de dizer. Fala. Por dentro. Já viram por fora, isto não dá, vamos atacá-los por dentro. Então, conta-se, e está aí, isto é o Homero que fala, é o único registro que nós temos, por isso presumo-se que possa ser verdade, que eles construíram um grande cavalo, de forma a colocar dentro desse cavalo alguns soldados que pudessem ser levados para dentro da cidade e assim conquistar a cidade. Eles retiraram todo o seu grande exército, deixaram um cavalo lá à porta da cidade apenas e um soldado ali meio perdido para que fosse capturado e pudesse convencer os troianos a levar o cavalo para dentro da cidade. E assim foi. Eles, quando capturaram aquele soldado, ele disse, bom, nós fomos vencidos pelo desgaste, 9 anos de cerco, vocês demonstraram ser resistentes, e, pois bem, este cavalo é uma ofrenda dos deuses ao vosso mérito por terem resistido durante tanto tempo. Então os troianos, orgulhosos da sua resistência, como aquilo sendo uma oferta dos deuses, pegaram no cavalo, levaram o cavalo para dentro da sua cidade. E, irmãos, era noite. Primeira noite que aquele cavalo passa daquela cidade é quando aqueles soldados, um após um, saem daquele cavalo, abrem os portões da grande cidade da Troia, impenetrável. E todo o exército de Troia conquista e deita abaixo a resistência de Troia. Pois bem, o que é que me leva hoje a falar de um épico que aparentemente nada tem a ver com a palavra de Deus? Pois bem, tem se calhar muito mais a ver do que nós possamos pensar. É um acontecimento histórico que nós poderemos inspirar-nos para a nossa situação atual na Igreja. Eu gostaria de dizer uma coisa. Durante décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre se comportou como uma grande cidade muralhada, impenetrável a todos os ataques às suas doutrinas, aos seus hábitos e estilo de vida. Durante anos e décadas, nós fomos, e eu espero que continuemos a ser, um bastião impenetrável, cuja nossa verdade é, um assim diz o Senhor, resistiu a ataques vindos de todos os lados. Eu sou dos mais, certamente um dos mais jovens que aqui está. Mas eu pergunto a quem tem mais de 60 anos. Era fácil ser adventista neste local onde vocês habitam? Sim ou não? Não. Não? Eu soube, e conta-se a história, que a Igreja de Canelas, quando foi, que de muitos, de onde vocês, certamente, grande parte dos irmãos que aqui estão, vieram, teve grandes guerras e dificuldades para ser aberta. Certo ou não? Ora bem, então, irmãos, se há alguém aqui que sente o que é difícil ser e defender a verdade bíblica, é esta igreja. E eu dou graças a Deus por aqui estar. Mas, irmãos, a artimanha de Satanás, ele vê, bom, eu não consigo atacar esta igreja pelas suas verdades, eu não consigo atacá-la por fora, por muitas pedras que possam ter atirado à Igreja de Canelas, feito perseguição às pessoas, Satanás chega à conclusão que isto não vai desta forma. Perdoem-me a expressão. Isto tem que ir de outra forma. Então o que é que Satanás faz, irmãos? A mesma estratégia que foi usada para conquistar e destruir Troia, Satanás vai e tentará fazer o mesmo com a Igreja de Deus, na qual nós fazemos parte. Atacá-la por dentro. E como é que Satanás... Como é que será que Satanás vai atacar por dentro a Igreja? Será que eu devo ter medo de estar dentro da Igreja? Será que eu dentro da Igreja tenho perigo? Eu gostaria de ler uma citação de Ellen White, que encontramos em Mensagens Escolhidas, no volume 1, página 122, escreve. Esta passagem é uma passagem muito conhecida. Temos muito mais a temer pelo que vem de dentro do que pelo que vem de fora. Irmãos, se há alguma coisa que nós temos a temer, não serão os ataques que venham de fora. Em primeiro lugar, a serva do Senhor nos dá esta indicação. Os ataques principais e mais perigosos virão de dentro. Agora vou fazer uma pergunta. Quem é que está, então, a atacar a Igreja por dentro? Bom, isso parece assim ser uma mensagem um bocado... como é que é dizer? Polémica da minha parte, estar a dizer quem está, então, a atacar a Igreja de Deus por dentro. Pois bem, eu vou-vos dizer. Em primeiro lugar, irmãos, quem está a atacar a Igreja de Deus por dentro não o faz conscientemente. São pessoas que têm, da sua forma, uma dedicação a Deus, mas que, ao mesmo tempo, irmãos, gostam que a Igreja seja uma Igreja desenhada à sua medida, ao seu modelo, ao seu gosto, e não uma Igreja desenhada ao modelo de Deus. Essas pessoas, normalmente, são pessoas que têm um estilo de vida mais liberal, certamente, mais associado ao secularismo deste mundo, e tem um outro problema. Problema esse que eu gostaria que abríssemos a Bíblia. Em Provérbios 29, 18. Não se esqueçam, marquem aquela passagem para que não saia a marcação, neste caso, de Apocalipse, que nós estávamos a ler. Provérbios 29, 18. Irmãos, aqui encontramos um dos problemas grandes da nossa Igreja e do povo de Deus, ao longo da história. Provérbios 29, 18, diz o seguinte. Não havendo profecia, o povo, o que é que acontece? Se corrompe. Mas bem-aventurado é o que guarda o quê, irmãos? A lei. Por outras palavras, feliz é aquele que guarda a lei. Mas, atenção, não havendo profecia, o povo se corrompe. Pois bem, quem é o povo de Deus hoje, irmãos? Senão nós. Hoje nós somos o povo de Deus. Se nós não amarmos a profecia, irmãos, no sentido de entender nela orientações fulcrais para a nossa vida espiritual, irmãos, nós nos vamos corromper. Estes irmãos que, pela sua sinceridade, muitos deles, irmãos, acreditem piamente que são pessoas que querem o melhor para a Igreja. São pessoas que sentem que, se nós alterarmos esta forma de adoração, se nós fizermos as coisas desta forma, assim, assado, nós vamos conseguir cativar mais o mundo, para que o mundo possa sentir-se mais atraído pela Palavra de Deus. Nós, essas pessoas, que são pessoas que eu acredito sinceras, são pessoas à semelhança. Que eu podia, não queria dar este exemplo, mas são pessoas que procuram um bem-estar na Igreja, ser felizes dentro da Igreja. Porque não gostam de entrar na Igreja e sair vazias, porque pensam que vêm à Igreja para se encher de alguma coisa e ir embora cheios. Porque eles procuram necessidades, então por isso vêm à Igreja. Irmãos, nós não vimos à Igreja para saber o que é que hoje vamos ouvir na Igreja, que programa especial vai haver para que eu me possa ocupar e entreter. Eu venho à Igreja para participar numa adoração ao nosso Deus. Esse deveria ser o nosso principal e único objetivo de aqui estar. E não de saber quem vai pregar hoje ou quem vai fazer a escola sabatina, consoante quem for, eu vou ou não vou, porque não é isto. A Igreja, a adoração a Deus e o nosso relacionamento com um Deus não deverá ser feita à nossa medida e ao nosso gosto. Vocês lembram-se de uma história de dois irmãos que cada um deles resolveu adorar a Deus de uma forma diferente. Temos Caim e Abel. Ambos estavam a fazer o quê, irmãos, a Deus? Adorar. O que é que Caim fez? Pegou no quê, irmãos? No seu melhor. O que é que Caim fazia? Era agricultor. Ele pegou na melhor fruta, nos melhores legumes, pegou no que ele sentia que era o melhor que ele podia dar a Deus e ofereceu ao Senhor. Abel era o quê? Pastor. Pegou num cordeiro, certamente o seu melhor cordeiro, ofereceu ao Senhor em adoração. Temos estes dois exemplos. Irmãos, qual deles Deus aceitou? O cordeiro de Abel. E agora a pergunta é: porquê é que Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim? Ahá, irmã Ruth, não é? Muito bem. Porque aquele era o pedido de Deus. Caim achava que pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios frutos, pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio gosto, ele iria receber a justiça de Cristo. Mas não. Ele não pensou como Abel pensou. Abel sabia que aquele sangue do cordeiro simbolizava Cristo, que um dia haveria de morrer por ele na cruz do Calvário. Como a irmã Ruth disse e disse bem, foi assim que Deus disse. É assim que tem de ser feito. Só que nós achamos, ó Senhor, mas porque tem que ser como tu dizes e não como a sociedade gosta e como nós gostamos? Porque é que tem que ser diferente? Este é um grande problema. Este é o princípio do cavalo de Troia que vai entrando dentro da Igreja. É que quando nós começamos a abrir os olhos a coisas que não são a vontade de Deus, pensando nós, às vezes, na nossa inocência. Porquê? Porque não estudamos um assim diz o Senhor. Por isso eu digo que muitas vezes há pessoas que são sinceras, que fazem as coisas com sinceridade, mas como não têm o Espírito de profecia e a Bíblia como luz, se vivem equivocados e fazem aquilo que desagrada aos olhos de Deus, muitas vezes sem saber. E Satanás utiliza esses meios, qual cavalo de Troia, para entrar dentro da Igreja. Vamos então agora focar a nossa atenção em Apocalipse. A passagem que nós lemos, que é inspiração. Eu gostaria de realçar uma coisa nesta passagem do Apocalipse. Todos nós conhecemos que esta mensagem das sete igrejas foram cartas escritas por Jesus, isto é, Jesus que falou, aquela passagem inicial, é Jesus que está a mandar uma mensagem a uma igreja específica que existia numa altura da história da Igreja. Quando a Igreja começou. Por isso, são cartas, são recomendações a uma igreja real, que tinha vantagens, isto é, tinha pontos positivos e tinha repreensões que precisava de ouvir. Então Jesus escreveu essas igrejas especificamente. Agora, nós interpretamos também que estas cartas às sete igrejas também têm ali uma profecia histórica representada. Eu creio que todos nós conhecemos estas sete cartas como sendo sete fases da história da igreja até aos dias de hoje. Sendo que a última igreja é a igreja de quem? Laodiceia, da qual nós fazemos parte, certo? Pois bem, a igreja a quem esta carta se destina era a igreja de Pérgamo. Pois bem, é a terceira carta de Jesus em uma destas igrejas. Lembremos-nos, a primeira igreja era a igreja de Éfeso. Esta foi considerada por Deus como sendo a igreja quê? Pura. Ai, eu gosto tanto dessa palavra. Pura. Porquê é que essa igreja era pura, irmã? Porquê? Ora, nem mais. Exatamente. Jesus diz, conheço as tuas obras. Era uma igreja fiel. Ou assim diz o Senhor. Mas nós vamos andando. Cada igreja tinha as suas características. Então, vamos só fazer aqui uma contextualização relativamente a Pérgamo. Pérgamo era a maior cidade da Ásia Menor naquela altura. Ela fica onde é hoje a atual Turquia. E ela tinha um passado glorioso, Pérgamo. E eu gostaria de fazer uma analogia com Portugal. Será que é possível? Os irmãos conseguiram fazer exercício comigo? Vamos tentar imaginar que esta carta de Pérgamo é escrita à igreja de Pedroso e o contexto histórico será o mesmo. Imaginemos, o nosso país já teve um passado glorioso. Sim ou não? Sim. Infelizmente, é só passado. Tinha um importante centro cultural. Pois bem, nós não temos propriamente um centro cultural, mas Pérgamo tinha. Ele era uma referência cultural para toda aquela sociedade daquela época. Tinha, e era neste caso, um destacado ponto foco da apostasia, do paganismo. Ora bem, aqui já temos mais qualquer coisa de comum. O nosso país é um centro da apostasia. Será que é ou não é? Eu não tenho medo nenhum em dizê-lo. É. Com todo o respeito para todos os nossos irmãos de outras denominações, e à luz da Bíblia, nós somos uma referência mundial da apostasia, porque há um lugar ali perto de Leiria onde as pessoas se concentram para adorar e venerar alguém que nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que não devemos fazer. Então nós temos a ver o contexto social onde a Igreja de Pérgamo estava. E nós também conhecemos o nosso contexto social. Mas vou-vos dizer, Pérgamo ainda era muito pior do que nós, em todos os aspectos. Vamos ler então, reler neste caso, o versículo 13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eu gostaria de dizer, é engraçado que Jesus comece esta passagem a dizer, eu sei onde habitas. Irmãos, Deus conhece tudo sobre nós. Tudo. Os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos. Ele conhece as vossas necessidades, as vossas carências, aquilo que vocês ansiais. Ele conhece tudo. Quando Jesus começa logo aqui a escrever a Pérgamo, ele diz, eu conheço onde habitais, eu conheço a vossa realidade, eu conheço onde vocês estão, eu conheço as tentações a que vocês estão sujeitos, eu conheço tudo sobre vocês. Eu estou solidário com o vosso sofrimento, com a vossa condição. E eu sei que vocês habitam num trono de Satanás. Irmãos, o que é o trono de Satanás? Quem é que é o príncipe deste mundo? Esta terra onde nós estamos. Irmãos, basta ouvir as tristes notícias que nós vemos diariamente, para quem já tem paciência, eu começo a dizer que já perdi a paciência, porque é horrível ver noticiários. Eu prefiro agora dedicar mais tempo a ler a palavra de Deus e o Espírito de profecia para aprender mais, porque o mundo cada vez tem menos a nos ensinar, irmãos. É verdade. Irmãos, nós vivemos sobre o trono de Satanás. Este mundo pertence, infelizmente, ainda a Satanás. Mas Jesus diz, continua, no versículo 3. Perdão, 13. Obrigado. Contudo, retens o meu nome. E não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós e onde Satanás habita. Pois bem, irmãos, Jesus aqui está a falar que reconhece que esta igreja, apesar de viver no trono de Satanás, que é neste mundo, cheio de tentações e distrações, ainda chamamos pelo nome de Deus. Ainda há pessoas boas dentro desse povo, fiéis, que querem ser, de facto, consagrados ao Senhor. E reconhece, de facto, Jesus, que há membros com grande potencial naquela igreja. Mas ele diz uma coisa importante. Ele enaltece, por exemplo, um homem chamado Antipas, fiel testemunha, segundo Jesus diz. Sabem quem era Antipas? Apesar da Bíblia não referir esta personagem, a história da igreja, isto é, os livros sobre a história da igreja cristã primitiva, nos diz que Antipas era um ancião, o pastor, podemos nós dizer, daquela igreja. E que foi perseguido, porque aqui no versículo 13 ele nos diz: minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós. Ele foi assassinado de uma forma horrível. Colocaram-no dentro de um boi de bronze, levaram para uma fogueira até aquilo ficar incandescente e ele morreu assim, cozido, literalmente, pela sua fidelidade a Jesus e à sua igreja. Foi uma morte horrível. Esta igreja viveu perseguições e enquanto viveu perseguições, ela foi fiel. Irmãos, eu tenho saudades, não tenho saudades porque eu nunca vivi, mas eu gostaria de sentir saudades que a nossa igreja sofresse hoje perseguições. Porque quando o povo de Deus sofre perseguição, ele é fiel. Assim como Antipas e aquela igreja de Pérgamo era, enquanto sofreram perseguições. Paulo dizia que sentia prazer nas aflições. Eram as aflições e os problemas que o aproximavam mais e mais de Cristo, da necessidade de Cristo. Quando a igreja não sofre a perseguição, é um sintoma de que nós não estamos a fazer o nosso trabalho. Porque quando nós estivemos a fazer o nosso trabalho, como havia uma irmã que falou na escola, ou irmão que falou na escola sabatina, naquela nossa, os nossos irmãos lá para o sul, creio que era onde, irmão, disse-me? Vila Xã, exatamente, Vila Xã. Não querem os adventistas lá. Irmãos, porquê é que eles não querem os adventistas lá? Se os adventistas fossem passivos, que não fizessem o trabalho, eles iriam-se lá importar que os adventistas lá tivessem. Mas, irmãos, se eles não querem os adventistas lá, é porque, certamente, os nossos irmãos naquele local estão a fazer um trabalho de Deus. Porque o trabalho de Deus incomoda a quem? Ao inimigo. O trabalho de Deus incomoda a Satanás e ele fará tudo para que esse trabalho não seja feito. Pois bem, eu gostaria de dizer, então, e referir uma outra questão. Esta igreja de Pérgamo tem uma mensagem, então, profética. Já falámos da igreja literal e agora queria referenciar um aspecto interessante relativamente à igreja profética. A igreja profética a qual Pérgamo se refere vai do ano 313 ao ano 538. Historicamente, estas é a referência. Agora, o que é que aconteceram nestas duas datas? Muito simples. No ano 313, terminou a perseguição aos cristãos. Constantino declara o cristianismo como uma religião livre, oficial, do Império, e a partir daquele ano, acabou. No ano 538, sabem o que é que aconteceu? Foi criado uma função, um papel de um determinado personagem chamado Bispo de Roma, no qual o Bispo de Roma se tornaria o chefe geral de toda a Igreja. Seria o Sumo Pontífice. A palavra pontífice quer dizer ponte. Então ele seria a grande ponte, a ponte suprema entre Deus e a Igreja. Então o papado nasce dentro neste ano. Já viram então, já viram a associação que está esta igreja de Pérgamo? Era uma igreja que começa no momento em que terminam as perseguições. Sabem o que é que entra esse termo, a declaração de Constantino para oficializar o cristianismo e a origem do papado? Sabem o que é que aconteceu entre esse período? Uma coisa que se chama santificação do domingo em vez do sábado. Foi entre este período que na história da Igreja se introduziu o domingo como dia de adoração. Irmãos, já viram então a associação entre a falta de perseguição e o começo da apostasia dentro da Igreja? Já viram como é importante muitas vezes Deus manter a sua Igreja sob pressão para que ela não se desvie dos seus caminhos? Pois bem, a igreja de Pérgamo estava a começar a entrar nessa fase. Eu queria que agora lêssemos o versículo 14 que diz: todavia tenho algumas coisas contra ti. E agora vai começar. Jesus já fez os elogios que tinha a fazer. Jesus já disse o que tinha a dizer sobre a igreja de Pérgamo. Agora ele vai começar a dizer as verdades que é necessário serem ouvidas. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tu tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar torpedos diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Então Jesus está a dizer, vocês têm dentro da vossa igreja pessoas que praticam as abominações de Balaão. O que é que Balaão era, irmãos? Profeta. Profeta de quem? De Deus. De Deus? Então, era bem, será que eu estou a entender bem? Temos... Exato, era um profeta que julgava consoante o salário que recebia. Mas, irmãos, ele, aquele homem considerava-se um profeta de quê? De Deus. Ele foi pago por Balaque para fazer o quê, irmãos? Amaldiçoar quem? O povo de quem? O povo de Israel. O povo de Deus. Temos um homem de Deus, considerava-se ele é um homem de Deus, a ser usado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele conseguiu, quando ele foi para amaldiçoar, o que é que saiu da sua boca? Bençãos. Ele não conseguiu amaldiçoar. Então, o que é que ele vai fazer? Vamos encontrar a resposta agora em Números 25, 1 a 3. Mantenham aquela passagem do Apocalipse aberta. Números 25, 1 a 3. Números 25, 1 a 3. E vamos ver aqui qual foi a estratégia. É uma história terrível na história de Israel, o que aqui aconteceu. Vamos ver aqui a estratégia, então, de Balaão. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moab. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles, juntando-se Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, toma todas as cabeças do povo e enforca-as ao Senhor, ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. E assim Moisés desceu aos juízes de Israel, cada um mate aquele dos seus homens que caíram em Baal-peor. Irmãos, foi terrível o que aconteceu naquele dia. Balaão diz, a única estratégia que nós temos é de contaminar o povo por dentro. Introduzir a prostituição, o falso culto, a falsa adoração, levaram mulheres bonitas, os filhos de Israel se encantaram com as moabitas. 24 mil almas pereceram à custa desta atitude. Por culpa desta responsabilidade, o povo de Israel passou mais anos no deserto do que deveria ter passado, pela sua apostasia. Irmãos, Alice, quando Jesus diz aqui que há pessoas na igreja de Pérgamo, que neste caso elas estavam lá dentro, que seguiam a doutrina de Balaão, o que é que acham que aqui está a acontecer, irmãos? Jesus está a fazer uma alerta àquela igreja. Vocês têm pessoas no vosso meio que se intitulam de cristãos, mas que estão a seguir as doutrinas de Balaão e que eram doutrinas de prostituição, de idolatria, de apostasia. Irmãos, esta era uma realidade daquela igreja. Vamos seguir agora para o versículo 15. Diz-nos mais. Assim tu também tens alguns dos que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Pois bem, quem é que são estes Nicolaítas? Nicolaítas, quem são estes? Jesus está a dizer, além dos que gostam da doutrina de Balaão, tu tens também lá no meio de ti pessoas que seguem... que são os Nicolaítas. Quem são os Nicolaítas? Pois bem, irmãos, muito simples. Os Nicolaítas eram um grupo cristão, eles consideravam-se cristãos, dissidente, apóstata, que tinham algumas das características. Querem ver? Por exemplo, defendiam os prazeres do mundo. Era uma das características destes Nicolaítas. Para eles, os prazeres do mundo eram para ser vividos. Outra questão, defendiam a poligamia. Porque eles estavam habituados, irmãos. Aqueles povos estavam habituados àquela questão cultural. Às orgias e tudo mais. E os crentes não precisavam, outra ideia geral é que os crentes não precisavam de ser diferentes do mundo para serem cristãos. Podiam se vestir, comer as coisas do mundo, porque eles, a teoria deles era quanto mais mal fizessem, mais bênçãos e perdão de Deus receberiam. Entendem? Lembram-se daquela passagem que diz onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então vamos viver uma vida de pecado para que superabunda a graça. Esta era a teoria, uma da teoria dos nicolaítas. Então Jesus diz, vocês têm entre vocês pessoas. Agora, sabem que não é a primeira vez que os nicolaítas são aqui referidos. Há pouco nós dissemos que havia uma igreja pura. A irmã disse, era a igreja de quê? Éfeso. Então nós vamos agora uns versículos atrás, irmãos, e vamos ver no versículo 6. Veja uma coisa que Jesus diz à igreja de Éfeso, à igreja que era pura, à igreja que seguiam assim, diz o Senhor. Veja o que é que Jesus diz em relação a eles. Tu, porém, tens a teu favor que odeias as obras de quem? Nicolaítas. Vocês já viram um contraste? Jesus aqui diz claramente que Éfeso tem uma coisa boa. Tu odeias as obras de nicolaítas. Nós olhamos nos versículos mais à frente. Pérgamo, o que é que Jesus diz? Tu tens entre eles, dentro do teu meio, pessoas nicolaítas. E diz mais, continua, as quais eu também que odeio, aborreço. Jesus aborrece, odeia estes conceitos. Irmãos, temos nós no nosso meio nicolaítas? Pessoas que seguem a doutrina de Balaão? Serão estes os cavalos de Troia dentro da igreja? Eu gostaria de fazer então agora uma reflexão. Que aspectos na nossa igreja? Eu agora pedia, eu já estou a entrar na reta final, por isso não se preocupem. Eu gostaria de agora fizéssemos uma reflexão, e este é o momento que eu diria mais solene. Que não tomassem isto como uma crítica, apenas como uma constatação. Eu continuo a dizer, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu sou membro e amo esta igreja, é a igreja remanescente. É a igreja de Deus para os últimos dias. Este foi um povo que Deus escolheu para dar uma mensagem ao mundo. A mensagem da verdade presente, que é a tríplica mensagem angélica que deve ser pronunciada. E eu continuo a dizer, esta é a igreja da verdade. Amém? Sim ou não? Amém. Amém. Mas, que sinais então, dentro da igreja, nós começamos a ver que podem ser nicolaítas, pessoas que seguem a doutrina de Balaão, e eu pedia uma reflexão. Querem ver algumas evidências? Eu não me vou aprofundar, porque isto daria pano para mangas, como se costuma dizer. A questão da Trindade. Já imaginaram que dentro da própria Igreja de Deus, algo que nós defendemos como a essência de um Deus Pai, de um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, hoje isso está a ser posto em causa por muitas pessoas dentro da Igreja? Por muitas pessoas da liderança da própria Igreja? O Espírito Santo, a dúvida do Espírito Santo como sendo Deus e a Trindade. Outra questão é a permissão da ordenação de mulheres ao ministério. É uma questão que a Igreja sempre se colocou à parte. Não aceitou. Hoje é uma questão que começa a ser debatida. A modéstia cristã, ou neste caso, a falta de modéstia cristã. O uso de joias, o vestuário inadequado, o exagero das pinturas faciais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que é um desabafo, meu, por permitir. Eu sei que a plataforma no culto não serve para dar recados. E não me interpretem mal, por favor. Isto é um desabafo de alguém que, como vocês, é tão pecador e mais pecador que qualquer um destes exemplos que está aqui a falar. Mas eu, lamentavelmente, vejo, por exemplo, nos casamentos adventistas. Muitos de nós nos comportamos e aproveitamos os casamentos como, por exemplo, sendo um oásis, onde podemos dar prazer ao comer, ao beber, ao fazer o que queremos, aos exageros, podemos nós dizer, e onde as moças, muitas vezes, as senhoras, aproveitam-se como um escape para poder usar aquilo que certamente nunca usariam na igreja. Eu já vi pessoas adventistas, não as reconheci quando estavam no casamento, tal era a falta de modéstia cristã. Será que este não é um sintoma também de que aos poucos e poucos começam a haver nicolaítas entre o nosso meio? Métodos de evangelismos mais ligados às coisas do mundo que às coisas de Deus. Começamos a ver estratégias evangelísticas para cativar o mundo que são mais quase marketing e jogadas de espetáculo do que propriamente verdade. Isto, quando digo a verdade, digo é a palavra de Deus. Preocupamos-nos mais com a aparência que com o espetáculo. Muitas vezes com um conteúdo verdadeiro a ser transmitido. Usamos métodos que Deus não aprova. Métodos mais ligados, como Ellen White dizia, ao exército da salvação e outros métodos associados a teatros, mímicas e outras coisas do género, que Deus claramente diz, não é este o método que eu quero. Comportamos-nos como Caim. Achamos que este é que é o bom. Achamos que este, eu sei fazer isto, eu pratico isto, eu gosto disto, isto é que é bom para fazer o trabalho de Deus. E não temos a humildade de Caim de fazer um assim diz o Senhor. O desprezo pelo espírito de profecia, irmãos, é uma realidade também presente. Um sintoma de que quando, de facto, nós não temos profecia, o povo se corrompe. Irmão, como é que o irmão pode saber que nós não devemos alimentar-nos, por exemplo, de carne de porco? Porquê? Também. E porque está escrito na Bíblia. Mas se o irmão não ler isso na Bíblia, quando é que vai saber que... Jamais. Como é que eu posso saber se eu estou a louvar a Deus da forma correta? Se eu não souber e não procurar nas Sagradas Escrituras, como é que é o verdadeiro louvor que Deus pede de mim? Se eu apenas faço aquilo que os outros fazem, aquilo que eu penso que é o melhor, e não um assim diz o Senhor. Esse é um grave problema, irmão. Porque nós não lemos. Nós não estudamos. O nosso conhecimento bíblico é um conhecimento bíblico muitas vezes instantâneo. É como aquelas sopas instantâneas que a gente só junta água, mexemos e está feito. É ouvir à igreja, ouvir o que o pregador diz e pronto, cá está a minha dose de espiritualidade e de conhecimento bíblico. E basta. Irmão, eu posso estar aqui a dizer as maiores barbaridades. Vocês têm que ser como os crentes de Bereia, ir às Sagradas Escrituras e ver se é assim de facto que a Bíblia diz. E outra coisa, irmãos, e esta para mim também é das principais, que é o louvor, que eu há pouco já referi. Importamos estilos musicais mais relacionados com movimentos pentecostais do que propriamente com louvores que se identificam com uma identidade adventista. Sentimos que certos tipos de instrumentos, certos tipos de ritmos de música, de estilos, são mais adequados do que aquilo que Deus pede e espera de nós. Estes cavalos de Troia estão a entrar na igreja aos poucos, irmãos. Qual é que será a nossa postura? A pergunta é, quem é que criou então estes princípios no qual nós nos baseamos? Será que foi o presidente António Rodrigues, lá em baixo, em Lisboa, que escreveu que não se deve escrever, não se deve usar este tipo de roupa na igreja, que não se deve ouvir este tipo de música, não se deve tocar este tipo de instrumento? Foi o presidente da nossa União, pastor António Rodrigues? Foi... A irmã está a apontar para onde? Ah, irmãos, se algum de vocês tem alguma coisa contra a mensagem que esta manhã está a ser aqui transmitida, então tem que fazer uma queixa contra o autor desta mensagem, que é o nosso Deus. Porque é Ele, irmãos, não é a Conferência Geral, não é a divisão que diz quais são os nossos preceitos. É a Palavra de Deus. Inspiração bíblica e do Espírito de profecia. Se algum de vocês tem alguma coisa que vos desagrada em relação a isso, tem que se dirigir ao autor destas normas, que é o nosso Deus. João Calvino, um grande reformador. Certa vez, João Calvino escreveu uma carta a Margarida de Navarra, que dizia o seguinte. Um cachorro ladra quando o seu povo é atacado, quando o seu dono é atacado. É normal. Quem tiver aqui um cão, se alguém vos atacar, o cão vai-vos defender ou não vai? Certamente. Se for um cão fiel, vai-vos defender, não é? E diz mais, eu seria um cobarde se visse a Igreja de Deus ameaçada e guardasse silêncio sem dar sinal de alarme. João Calvino foi um grande reformador. E ele diz isto. Irmãos, qual será a nossa postura se nós vemos a Igreja de Deus a ser atacada? Se nós vemos cavalos de Troia a entrar para dentro da Igreja? Vamos nós consentir? Sabem, irmãos, qual foi o erro, o pecado de Arão? Qual foi o pecado de Arão? Alguém sabe? Foi, a irmã White nos diz isso muito bem no Patriarcas e Profetas. O pecado de Arão foi ver o pecado e ter-se calado ao olhar o pecado que o povo estava a cometer. Se Arão tivesse feito o seu papel de líder e condenado o erro, teria poupado certamente o povo de Deus ao pecado. A minha pergunta que eu faço é a toda esta Igreja de Pedrouços e faço a mim mesmo é: se eu vejo a Igreja de Deus a ser atacada, vou-me calar? vou consentir? É verdade, meu irmão. Terminamos com o versículo 16 e 17. O apelo que Jesus faz à igreja de Pérgamo. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Irmãos, ainda é tempo. Jesus diz aqui, arrepende-te. Ele diz isto à igreja de Pérgamo e diz à igreja de Padroso, de Aveiro, do Porto, todas as igrejas deste país. Arrependei-vos, porque ainda é tempo. Ele diz que eu venho até vós. Jesus está aí, irmãos. Como é que ele vai encontrar o seu povo? Como é que ele vai encontrar a mim? A minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus? Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos. Pela graça de Deus, eu espero que aqui todos consigam ouvir. Ao que vencer, isto é, ao que se mantiver fiel, eu darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca. Na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. Irmãos, diz-nos aqui, Jesus diz que nós temos que nos arrepender porque Ele virá. E quando Ele vier, Ele vai nos dar do maná escondido. Irmãos, o maná era o quê no deserto? Era o sustento. Era o alimento. Vocês sabem que no céu nós um dia vamos ter um grande banquete. Jesus vai lá estar no nosso meio. Vocês querem lá estar, irmãos? Eu quero muito lá estar. Eu quero comer desse maná escondido por Jesus. Eu quero fazer parte. E Jesus diz que nos quer dar uma pedra. A irmã chama-se Ruth. Mas no céu, Jesus vai dar uma nova pedra com um novo nome, que só a irmã saberá qual é o seu nome. Vocês já sabem exemplos na Bíblia de pessoas que mudaram o nome? Temos quem? Jacó para Israel, Abrão para Abraão, Saulo para Paulo. Todas essas mudanças de nome simbolizaram o quê ao mesmo tempo, irmãos? Mudança de caráter. Transformação e consagração ao Senhor. Quando Jesus vier, irmãos, nós vamos ser transformados. Nós vamos ser reconsagrados a Deus por inteiro. Vamos ser purificados de cima ao alto. Vamos viver com Ele eternamente. E, irmãos, o apelo que eu gostaria de deixar é um exemplo de alguém. Eu queria, entretanto, ler também aqui uma passagem. Eu queria que eu terminasse com um testemunho. Alguns de vocês já conhecem este testemunho. Peço desculpa se vou repetir para alguns. Para quem esteve na Convenção de Geração Adventista em Missão, em Coimbra, houve uma jovem que contou um testemunho que tocou imensamente. Era uma jovem, ela tinha ido à convenção. Ela era uma jovem novel, 19, 20 anos no máximo. Não adventista. Ela foi visitada por um coportor. Eu não sei se há aqui coportores. Se houver, abençoado o trabalho da coportagem. Porque aquela jovem foi visitada por uma coportora na sua zona onde ela vivia. E essa irmã entregou uma revista, ela olhou para a revista, interessante, mas ela não olhava muito para Deus. Mas, a dado momento, começou a ver que aquela revista tinha lá coisas sobre Deus. E começou a fazer perguntas à nossa irmã coportora. E a irmã coportora disse, olha, tu já estás a ter tantas dúvidas, tu queres estudar a Bíblia? Ela disse, bom, por que não? Vou começar a estudar a Bíblia. Então aquela jovem começou a estudar a Bíblia, com o pastor da igreja. Começou a conhecer verdades que ela desconhecia completamente. Os seus olhos abriram. Estamos a falar de uma jovem de 19 anos, que tinha tanta coisa num mundo mais interessante, se calhar, interessante num sentido cativante. Percebem? Não ser que as coisas de Deus são muito mais interessantes que as coisas do mundo. Não interpretem mal. Mas tinha tanta coisa interessante no mundo, mais cativante para entreter e ocupar do que estudar a Palavra de Deus, mas aquela jovem foi tocada pelo Espírito Santo e começou a estudar a Bíblia. Começou a ir à igreja. Quando ela começou a ir à igreja, começou a ter problemas. A mãe começou a não querer que ela fosse à igreja. Ela, às vezes, ia às escondidas. A mãe, muitas vezes, escondia a chave do carro para que ela não pudesse ir à igreja. E ela, mesmo assim, vivendo longe da igreja, ia a pé até à igreja para estar com o seu Deus. E ela queria entregar-se a Jesus, mas tinha medo de assumir. E ela batizou-se, irmãos, com força. Ela tinha no seu coração, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Eu vou me entregar a Jesus. Isto é uma história real, porque parece que aquelas histórias que se passam quase no Brasil. Ela batizou-se às escondidas. Quando ela estava na convenção connosco, ela tinha dito que a mãe ainda nem sequer sabia que ela tinha sido batizada. Ela estava com medo quando dissesse que fosse corrida de casa. E ela, de facto, teve ameaça no momento que ela ganhou coragem, depois seguida a convenção, cheia de Espírito Santo. Chegou a casa e disse à mãe, mãe, eu batizei-me. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mãe, não imagina a guerra que foi. Ela já estava convencida que iria ter que arrumar as suas coisas e sair de casa. Pela sua fidelidade a Deus. Mas pelo Espírito Santo tocou o coração da mãe e acalmou. Irmãos, como podem ver, quando nós somos fiéis a Deus, vejam a transformação que esta jovem fez. Começou a levar a sua pequena irmã à igreja também. E a sua mãe consentindo. E sabem, o trabalho desta jovem não ficou por aqui. Sabem onde é que ela está a ser mais usada por Deus? Numa coisa que seria impensável. Ela tem-se dedicado a criar blogs na internet, páginas do Facebook. Sabem dedicadas a quê, irmãos? Sabem dedicadas a quê? A uma verdadeira relação com Deus, através da modéstia do vestuário, através do verdadeiro louvor. É aquela jovem que foi colocada por Deus naquela igreja onde ela está para criar um verdadeiro reavivamento e reforma dentro da sua igreja, para expulsar os cavalos de Troia dentro da sua igreja. Deus teve que trazer alguém de fora para esta jovem que não era adventista há pouco mais de um ano, que começou a estudar um assíntese do Senhor e começou a fazer reformas na vida dela e está a transmitir essas reformas a toda a gente, a todo o mundo que neste momento está a ouvir aquilo que ela escreve, aquilo que ela lê, baseado num assíntese do Senhor. Ela, a serva do Senhor, e eu termino com esta passagem muito conhecida, encontramos isto no livro de Educação, página 57, muita gente sabe esta passagem de cor. A maior necessidade do mundo é de homens, e ponho aqui também mulheres, se me permitam. Homens e mulheres que não comprem nem se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam, que irmãos? Verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Igreja de Pedroso, vocês querem permanecer fiéis ao que é reto, assim diz o Senhor, ainda que caiam os céus? Então, irmãos, façam uma análise. Como Davi dizia, sonda-me, ó Deus. Crie em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, façam como Davi hoje, que este seja o apelo principal. Senhor, onde é que eu estou a falhar na adoração que eu te estou a fazer? Será que a forma que eu me visto te honra, Senhor? Será que a forma como eu canto, os instrumentais que eu uso, te honram? É isso que tu queres, Senhor? Para que esta igreja não seja contaminada com cavalos de Troia. Para que esta igreja continue a ser a luz do mundo que Jesus nos deixou. Esta é, de facto, a mensagem que Satanás odeia. Que Satanás não queria que eu vos transmitisse hoje. Por isso, irmãos, este é um apelo de amigo que eu vos peço. Mas aceitem isto, acima de tudo, como sendo um apelo do nosso Deus. Que Deus vos possa abençoar.